Diga, eu creio nas promessas do Senhor para a minha vida. Eu creio nas promessas do Senhor para a minha família. Eu creio nas promessas do Senhor para a igreja. Para a igreja. Para a igreja. Para a igreja. Igreja, aplauda o Senhor. E diga, eu creio nas promessas do Senhor para esta nação. E eu declaro nesta noite para a igreja de Manaus, toda glória que se foi ainda não se compara ao que Deus tem preparado para os últimos dias. Ora da la bachere candele da la bachere da la bachere candelas. Do norte do país, dessa terra escolhida, para poderosos moveres de Deus na história. Nós nos unimos como igreja para liberar a palavra que diz que a glória. Diga a glória, a glória, a glória, a glória que está por vir, a glória da segunda casa, na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na igreja, na nação, a glória. Que está para ser derramada, será maior, será maior.